Você veio no momento que eu estava assim tão mal, preenchendo o vazio, eu fiquei logo legal. Um minuto sem você me mata de saudade. Quero ter você agora e pra toda a eternidade. A gente já tem uma história pra contar. Meu corpo deu sinal pra te amar. A noite chega e eu fico louco pra te ver. Aí eu ligo pra você e digo que é engano ser e atender. Não aguento mais, saudade é que me traz você. Já tentei, não dá, não consigo te esquecer. A gente já tem uma história pra contar. Meu corpo deu sinal pra te amar. A noite chega e eu fico louco pra te ver. Aí eu ligo pra você e digo que é engano ser e atender. Eu só quero te dizer, tudo pode acontecer. Se você quiser ficar, me liga, eu vou correndo, baby, te buscar. Eu só quero te dizer, tudo pode acontecer.